entrar na cabeça de qualquer pessoa normal que um filho tenha coragem de matar a própria mãe. Porém, isto tem acontecido muito nos últimos tempos e esta notícia nem causa mais tanto espanto, porque sempre frequenta o noticiário. Mas o que você acha de um caso que foi noticiado onde o rapaz matou a mãe adotiva? Tá, menos mal, né, Pastor João Ribe? Era mãe adotiva? Não, você está enganado. Quando o Fábio tinha um dia de vida, ele foi adotado pela psicóloga Rosa Aparecida Teodoro. E foi criado como filho. Recebeu uma educação e o cuidado que somente uma família bem posicionada poderia dar. Mas o rapaz cresceu e houve um desvio na sua personalidade, na sua mente. E ele matou a mãe adotiva, invadindo a casa. E a justificativa que ele deu à polícia foi que ele acreditava que, matando a sua mãe adotiva, ele receberia um seguro de vida muito valioso e também receberia a herança da casa onde eles moravam, no condomínio ali na Cantareira. Ele disse: eu precisava de dinheiro para viver. É difícil isso, não? Matar a mãe adotiva que o acolheu com um dia de vida e que o sustentou durante 22 anos. Ele mata a pessoa para se apoderar do seu carro, da sua casa, do seu dinheiro, do seu seguro, e justifica isso como uma necessidade de vida. É chocante, ou não é? Mas eu quero te mostrar que é muito mais ainda. Em primeiro lugar, vamos explicar por que pessoas como este Fábio fazem coisas assim. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A explicação para o comportamento daquele filho adotivo está aqui. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E se te causa horror o que ele fez, e realmente causa a qualquer pessoa, saiba que um dia a humanidade fez algo muito mais grave, cruel, impiedoso, insano, e que foi uma prova terrível de ingratidão. E o Senhor Jesus, que sofreu esta injustiça e esta ingratidão, antes de ser crucificado, contou uma parábola, mostrando que ele estava consciente de tudo aquilo queriam fazer com ele e de tudo aquilo que a humanidade iria fazer contra a sua vida. Veja o que ele disse e que ficou registrado por toda a eternidade ali em Mateus capítulo 21, verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. É triste ouvir essa parábola. É uma verdadeira ilustração do que a humanidade fez com o Senhor Jesus. Este planeta é a vinha que Deus plantou. E Ele entregou esta vinha, este planeta, aos homens, os lavradores desta história. E eles administraram a terra. E quando o Pai quis os frutos e enviou seus servos, isto é, os profetas, foram estes apedrejados e maltratados. E depois de muitas tentativas amorosas, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, pensando que pelo seu filho haveria respeito. Mas o Senhor Jesus disse que os homens deste mundo, vendo o filho, disseram: este é o herdeiro. Vamos matá-lo. Vamos nos apoderar da sua herança. E arrastando-o para fora da vinha, o mataram. Isto é, arrastaram o Senhor Jesus para fora de Jerusalém e o crucificaram fora da cidade, no Monte Calvário. Não foi pior do que o Fábio fez com a sua mãe adotiva? Ele criou tudo isto e nos entregou. E quando ele veio aqui, a humanidade o matou, com desejo de se apoderar definitivamente do seu reino. Pense bem, reflita comigo. O Senhor Jesus foi vítima de uma ingratidão muito maior. Mas apesar dessa injustiça e dessa ingratidão, Ele nos ensinou o perdão. E mesmo quando morria ali na cruz, Ele não amaldiçoava ninguém, mas intercedia pelos pecadores, intercedia pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus viveu aquilo que ensinou. Em Lucas 6,35, Ele disse o seguinte: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E se o homem, a mulher, compreende que através do Senhor Jesus e daquilo que Ele ensinou, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, filhos do Altíssimo, então automaticamente receberam também o direito à herança. Senhor Jesus, Ele quer te conceder esta paz do perdão, a paz que vem de Deus e a paz que só Ele pode dar e pela qual você deve ser muito agradecido. Colossenses 3, verso 15, diz o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.